Eu conheço esse bumbo. Esse bumbo é da Mangueira. Eu conheço esse bumbo. Mangueira, estação primeira. Passo do meu coração. Bum, bum, bum. Ouvindo esse bumbo comigo, um artilheiro esperto confessou que em véspera de jogo, ao som do bumbo batia tambor. Rezava e cantava assim: se essa bola sobrar pra mim, pode vir me abraçar, que é gol. Se essa bola sobrar pra mim, pode vir me abraçar, que é gol. Eu conheço esse bumbo. Esse bumbo é da Mangueira. Eu conheço esse bumbo. Mangueira, estação primeira. No, no, no.